Muita paz, irmão. Essa é a ideia. Interior de São Paulo, salve, salve, mó satisfação. Sem meia verdade, crime verbal em ação. Se deixa brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui é o vento que venta lá. Pode acreditar. Se deixa brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá. Se deixa brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá. Pode acreditar, se deixa brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá em BH. Se deixa brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá. É a capoeira. Putz de quebrada, pensamento normal. Só grafando as minas, se paus paga pau. Demorou, na moral, bem ao som do berimbau. Na rasteira de bobeira, meia lua e coisa e tal. Não é capoeira, só minha vida. Dou armada nos problemas, rasteira na ferida. A rodinha está formando, vamos todos pra lá. Na roda da vida, vamos todos rodar. Depois de um giro, cheguei até aqui. Vocês podem atacar, mas não vai me ferir. Meu santo é muito forte, fiel e zelador. É arma combatente, o que pegar, pegou. Um, dois, vamos lá, só pra somariar. No gingado da morena, hoje eu quero me acabar. Cole comigo, vou te vencer pelo cansaço. Na vida tem coisas boas e cê tem o seu pedaço. Cê não é bobo não, você tá ligado. Que a vida é pela ordem, pra quem vive apaziguado no correto proceder. Cê fica sempre a pampa, curtindo sua preta, tomando uma tampa. Seja mais esperto, não pague de vacilão. Se na favela abre a boca, fecha a tampa do caixão. De chapéu de lado, terno engomado. No samba de roda eu me sinto idolatrado. Você é de raiz, nego braço forte. Cê é mano duro que não teme nem a morte. Desse jeito na minha rima, um conselho de irmão. Não se sinta mais homem, com o ferro na mão. Né não, putz, acabei de lembrar. Quem com ferro fere também pode se ferrar. Também pode se ferrar. Aqui é em BH. Se deixar brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá em BH. Se deixar brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá em BH. Se deixar brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá em BH. Se deixar brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá em BH. Eu também sei, parceiros, eu também vivo isso. O sistema que é foda, o sistema que é difícil. Pouco, com Deus é muito, mas sem Deus não é nada. Pode crer que juntos seguiremos nessa estrada. Eu sei que é complicado viver sem proteção, sem apoio moral, sem ajuda, irmão. Às vezes dá vontade de rir pra não chorar. Desigualdade social aumenta sem parar. Minha esperança de mudança é cantando meu rap. Eu sei que a boa ideia é que sempre prevalece. Enquanto a burguesia tem hospital particular, tem pobre morrendo na fila esperando vaga para se cuidar. O povo tá mal cuidado, ignorado, esquecido. Eu sei que os ricos querem ver o nosso povo fugido. Já não aguentamos mais essa onda de violência. A cada dia que passa está difícil a nossa sobrevivência. Com medo de sair na rua, tomar uma pá de rajada. Deixar minhas filhas órfãos dentro de casa. Dentro de casa. Se deixar brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui. Quero ouvir, vamos lá. Se deixar brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui. Quem gravou vão cantar. Quem gravou vão cantar. Se deixar brecha, os manos vão cobrar. O vento que venta aqui. E aí, capela, vamos lá. Se deixar brecha, os manos vão cobrar. O vento que diretamente do Taquari, o BH. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Pantanal. É nóis. É desse jeito. Todo mundo é aliado, sem minha verdade. Todo respeito. Verbal.